461, mantenha ponto de espera após decolagem do Boeing, ali mantém, cabeceiro no zero. Controle Salvador, Oceania 319, junto ao Oscar, na sua escuta, passando 200. Oceania 6311, na sua identificação, chegada a bom, desce mantém ao nível de voo 040. Desce mantém 040, 319. Mota para puxa acionamento no 607. Autorizado chama táxi, voo no 607. Autorizado para chamar táxi, voo no 607. 23 agora com o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 3325. Salo Salvador, Oceania 623, zona 2, para apoio de acionamento na porta. Salo Salvador, Oceania 6303. Confirmando, pronto, Portão 03? Portão 03, pronto. Autorizado, chama táxi, Oceania 6312. Anatório 5-6312. Controle Salvador, bom dia, gol 1435, decolou, passa 1900 na Dael. 1435, Tubal 240, saída é da El, foi direto da El, contato radar na decolagem. Direto da El, 1435. Vai até 4861, autorizado até colapso, estando 0,160 graus, 05 nós. Oceania 6225, proa da posição Puído, está presente? Puído da presente, 6225. Controle autoriza ao 1435 a direto Leda? Leda, 1435. 1435, Leda. Até 4861, suba 100, saída Momo, contato radar na decolagem. 00 Momo, radar. Contato 3859, ciente é o número 3 no setor aguardando. Controle, vai ter 4861, na possibilidade de subir uma centena livre de restrições. Dentro de de quantas milhas tem o cruzo nível 100, confirma. Tá. Daí tá dentro da restrição, 481. O 481, tem um tráfego se aproximando pelo setor norte, cruzando agora o nível 105 para 040. Se eu ficar livre da restrição, possivelmente vai ser confiante com o tráfego. O sub mantém o 030. 030 vai manter. 7589, autorização, sente, informação óbvia. 589, aguarda Guarulhos, o nível 380 já aprovado. Mais um. 8632, para o site, tem 166 na borda, 2 horas e 40, Salvador. Autorizado direito, RJ Alfa, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 015, bom voo, Oxenem 6312. Direito de Alfa, no ponto de espera, 189. Alô, Salvador, gol no 607, tá com 4 horas e 6 minutos, Galeão, de alternativa, 181 a bordo para o táxi. O Grato, boa. Utilizado Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 015, é bom gol. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 8895, voo 1607, obrigado, bom dia. Trip 5221, inicia na remota, chama pronto para o táxi. Inicia, chama pronto para o táxi, eu estou trabalhando. Uno 435 agora com Recife, na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3325, bom dia. Xanema 312, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 140, grau 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento. Controle Salvador, Xanema 6139. Prossiga. 118.95.015 no ajuste, bom voo. Juliette Alfa, no ponto de espera, 118.95.015 é o ajuste, muito grato, até lá. Então 3859, após o ATR da Trip liberar retaguarda, autorizado 19, chama táxi. Autorizado, após a passagem do ATR da 3859. Bola, azul 4299, 28, pronto para o estacionamento. O azul 4299 agora é o número 2 no setor aguardando. Aguardando a sua escuta. Webjet 5811, cópia. Pronto, 5811. Autorizado. autorizado Guarulhos, o nível 380, via Upper Whisky 50. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5531. Copiado 380, Guarulhos, Upper Whisky 50, decola 10, curva à direita, da El, Leda, direto Bidev. 198 ao controle, 5531 no transponder, está pronto para o espectacionamento, portão 7, web 589. Inicia de imediato, web. Ah, positivo. Autorizado, 07 de imediato, chama táxi. Vai, portão táxi, 589. Guarda coordenação com Recife, bate. Está livre da restrição 100, se mantém. Então, vou fazer conserto, vai se liberar o 285, a gente vai direto para a guarda-pista, direto para o Castelo Lapa, porque Lapa não está operada. Dá para sair delitada a pista, bem? Seguinte. Chené 6311, 2000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 6311. Controle 199, desce 18. Controle Salvador, bom dia, Xané 6312, decolado, Boca, Aracaju. 6312350, se mantenha contato com o radar da decolagem, sai da Boca. Vindo ao 350 na Boca, 6312. Está livre acionamento, ponto pronto, decolagem, portão 07. O centro nos questiona sobre o seu novo destino. Vai mudar, vai direto para Guarambi, não vai para lá, é isso? Aqui vai direto para Guarambi, Guarambi a 27. Gente, qual o motivo de não ir mais para Lapa? A pista de Lapa está interditada, senhora. Página 07, decolado 225, controle 19.8. 19.8, graças. 8, vai descer, mantém o 050 na chegada à malha, essa é a identificação. 050, acionando a identificação, na malha. Vamos descendo 10 graus à direita, à esquerda, apresentando a formação, próxima malha. Sua retaguarda, autorizado iniciando 8, chama táxi, 4299. Ok, então tá ciente, a porta postagem está autorizado por que chamar a táxi 4299. 295. 295. Controle ao Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Na vertical de Itapuã, 510, intenção no pouso, no sentido convencional. Para o táxi, estamos com o 152 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alterna com risco. Autorizado táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 095, bom voo, 589. 1095, Juliette Alfa, ponto de espera 10, torre 18.95, 589, obrigado, bom trabalho. Foi Romeu Foco 08. No meu Fox 098, 6312. Iniciando, segura a zona. Controle de Salvador, gol no 607, passa 2000 na saída da El. No 607, suba o 360 saída da El. 360 na da El, gol no 607. Confirme a autonomia. Bom, 4 horas de autonomia. Vai alternar. Conquista. POB. 1-3, POB. Sim. Controle. ele autoriza pro de Dael da presente pro gol no 607? 607, Dael. Dael, obrigado, gol no 607. Pouso, pistão no 0. Livre pouso no 063 no 9. Tríptico 221, decolou 27, controle 119, decimal 8. 198, boa. Utilizado táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo, dan 3859. Alfa, ponto 018, 95, da 3859, boa. 221 na sua escuta. 5221, subal 200, contato radar na decolagem. Para 200, 385, 221. Voltamos para a próxima, 88. 10 no 88. Salvador, objeto 58, nono, ponto de espera no 0, visual para a nave da final. Objeto 58 no 1, após airbus na final, ele mantém a cabeceira no chão. Após airbus na final, ele mantém o 1 0, web 58 no 1. Tango Kilo Romeu Oscar, bom dia, Salvador Morro de São Paulo, confirme mil pés ou é plano de instrumento? Autorizado Morro de São Paulo, mil pés, decolagem no 7, curva à direita, corredor axé, controle 119 decimal 8 e aciona o padrão do Kilo Romeu Oscar 0153. Xené 6312, agora com centro Recife, frequência 26 decimal de 5. 2385, 6312. Torre 118 decimal 95, o ajuste 1095, bom voo, Kilo Romeu Oscar. Ciente ao número 2 no setor, tem o Embraer da Azul que já iniciou, aguarda o TAM 3304. Salvador Oxané, 6311, Zona 5. Oxané 6311, bom dia, táxi via Alfa e reporta antes da táxi Juliette. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette, 6311. Salvador, Azul 4299, pronto para o táxi, 125 a bordo, 430, até na Ribeirão Preto. Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, ou ajuste no 095, bom voo, o azul 4299. Querido táxi Juliette Alfa, chama torre 1895, azul 4299, prato. Dan 3304, autorizado no 10, chama táxi. Kilo Romeu Oscar, autorizado táxi, a porta ponto de espera da 13. O gol no 88 após o TAP, prossiga para 2000 pés, o ajuste 1095, rapaz estabilizado. Após o TAP, iremos para o ILS e 1095, o 9, o 9. 888, Tampa, Toledo, estabilizado. Vai até 4861, vai prosseguir agora com o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Ok, dê passagem ao Airbus da Avianca que vai prosseguir via Índia para o portão 01, ok? Dê passagem para a Avianca, pode ir para o 42. De novo, tem mais dois, obrigado, bom dia. Sente, Romero Cabral, mantém escuta aguardando novas instruções. O voo 9607, agora com o centro Recife, na frequência 125.1, alterno 33.25. 25.3325, bom dia, bom trabalho, obrigado. Controle, bom dia, Web 589, decolou na sua escuta. 589, Subal 380, saída da El, contato radar na decolagem. Saída da El, contato radar na decolagem, totalmente visual, quando possível para hoje, né? Maior escolarizado em graça, aliás, manter, que observando o Sérgio. São 359, 3A até colapso, turno 0, vento 150 graus, 069. Azul 4299, autorizado a alinhar e manter, que você não quer. Alinhar no zero, eu posso. Está com 1979 a bordo, da autonomia de 4 horas e 5 minutos, até na confins. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 110, torre 118.95, o ajuste 1015, bom voo, da 3304. Obrigado, bom trabalho, Juliette Alfa, ponto de espera 118.95, da 3304. Autorizado é colapso no 7, 150 graus, 069, quilômetro maior. 389, decolou 36, controle 119, décima 8. 19.8, boa. Salvador, tá 3859, subindo, passando 3400 pés. Bom dia. Bom dia, 3859-340, contato radar na decolagem, saída da El. Gente, na da El, se possível voar direto o Leda, uma frente, agradece. Autorizado. Direto da El, obrigado. Controle o trip 5221, a pessoa tem um desvio à direita aqui pro 275, pra lhe dar uma informaçãozinha. Gente, trip. Papa Romeu, confirme. 37, controle 119, décimo 8. 198, obrigado. Autorizada a colapso no 0150 grau 059. E decolagem azul 4299. Migração no corredor Interlagos do Alfa November Delta. Pode subir de comandante? Gente. Controle, Quilo Romeu Oscar, bom dia. Quilo Romeu Oscar, bom dia. E o pés no corredor Axé, posso falar da barca? Reporta a sala da barra, Quilo Romeu Oscar. Uno 888, interceptou o localizador, aguarda o glide, está à vista. Uno 888, torre, 118, decimal 95 agora. 1895, obrigado. Azul 4299, decolou os 38, controle 1, 9, decimal 8. 9, decimal 8, obrigado. Torre, Salvador, muito bom dia, Gol 1888. Está passando em Indian Serra, estabilizado no ILS. 1888, continua a aproximação, informarei que está livre. 88, já lhe informo que estou com o trem embaixo travado. Ok, gente. Controle azul 4299. 4299, 360 submontanha, saída da EL, contato com a dama da colagem. Positivo, é a possibilidade de voada presente da EL? É, obrigado, azul 4299. Webjet 5811, agora com Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 251, alterno 33, 25, web 5811, obrigado, bom dia. Confirme na tripla. 01, confirme o horário do plano. Salvador, 50 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no zero. Deve pouso, 190, 1888. Três 304, decolou 41, controle 19, decimal 8. Par Romeu, Alfa November Delta, acione o código 0224. Abraço, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido no setor a informar. Salvador, 3304, molho, mito, 2 mil metros. Salvador, 3602, antena 150, magnética 054, levita a 3602, controle Salvador, acione identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o nível de voo 050.